não foi à toa, não. Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pacato cidadão, pacato da civilização. Pacato cidadão, pacato da civilização. Ô pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Cê finila a utopia, mas a guerra é todo dia, dia a dia não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder. Qualquer coisa que se queira saber querer. Tudo bem dissipação, de vez em quando é bom. Misturar o brasileiro, ai, com o alemão. Pacato cidadão, o pacato da civilização. O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não. Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Poesia e tecnologia, agora a luz do sol. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão. Se finila a utopia, mas a guerra é todo dia, dia a dia.